319 e tenha uma boa noite. 319, obrigado, boa noite. 6310. 6310 da Ocean completa e chama a torre no 8612, bom pouso. Obrigado, até já. Voo no 6103, chama Recife, 1288, alternando 1260. Recife 288, 260, voo no 6103, boa noite, bom final de semana. Boa noite, bom voo. Direto que é aberto pelo controle. Ai, senhora vai seguir o número 3 até o destino? 1-2, boa noite, taxi via Alfa Juliette, posição 05, parte principal. Alfa Juliette 05 no principal, 1-2. Câmbio externo, embaixo travado, 6310. 6310, tá livre pouso na 10, o vento é de 1,70 graus com 5 nós e o altímetro no 0 no 6. Ciente livre pouso, 6310. Azul 4071, boa noite, formação Serra, confere, Campinas, nível 300, copia. Afirmativo. Autorizado Campinas, nível 300, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, letra após posição Bridge, onde intercepta o peso 1 no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5166 no transponder. Autorizado Campinas de 300, com curva para o direito na saída da EL, Leda, depois Bridge, para interceptar o peso 16, controle 1208 e aciona 5166, é o azul 4071. Correto, portão 1, chama pronto para o estacionamento, azul 4071. Chamarei. Azul no 0, ao livrar à direita, chama o solo em 121 na décima 9 e tenha uma boa noite. 219 positivo, 6310. Boa noite, o Xanar 6310. O Xanar 6310, boa noite, táxi Via Alfa, Juliette, posição 612. Juliette, Juliette Alfa, posição 62, positivo. No 604, vou na prova de TAP 1050. TAP 50, 604. seguro para pushback e acionamento, azul 4071. Azul 4071, não autorizado, né, porta táxi. Autorizado, né, porta táxi, 4071. 204 afirmativo, desce para 2000, ajuste 1016, livre sinal ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2000, reportará ILS X-Ray, 6041. Salvador, o Oxa 6310, informação certa. 4, 10 para 2000, 1016, Rio Sinai da SXA, reporte estabilizado. 604, reporte da SXA, estabilizado. 10 com curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle 120, decimal 8, e aciona 5175 no desconto. Autorizado para repetir no 350, decola da 10 com curva esquerda da PUCA Caju, 120.8 é o controle, transponder 575. Correto, confirma o portão? 50. Ciente no 612, chama pronto para o SPEC saneamento, a Chanel 6310. Chamar a 6310. táxi azul 4071 com 107 a bordo, 4 horas e 7, alternando Ribeirão Preto. Azul 4071 no táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Pela Juliette Alfa, ponto de espera 18.6 no 4071, boa noite, obrigado. Boa noite, Azul 4071, ponto de espera pronto. Azul 4071, boa noite, decola de imediato, confirma. Afirmativo. Ok, Azul 4071, autorizado a linha decolar sem parada, o vento é 160 graus, 4 nós. Livre a linha decolar, Azul 4071. Salvador, 604 a gol. 604, boa noite, complete a aproximação, reporte passando externo, embaixado travado, tem um Embraer da Azul, tomando a posição agora, prestes a iniciar a rolagem. Negativo, 604. No baixo chegou 604. No 604, QNH 10, 16, o vento é 160 graus com 5 nós. Autorizado o pouso na 10. Livre pouso, 604. Azul 4071 decolou de Salvador aos 29, controle 120 decimal 8, boa noite. Controle 1208, Azul 4071, boa. Controle Salvador, boa noite, Azul 4071 decolou. Azul 4071, contato radar, sabe, mantém 300, saída da Elf. Sobe 3000 na Dial 417. 417. boa noite, eu vou 1889. 1889, boa noite, informação em curso Sierra, Galeão 360, copia? Paciente, copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5403 no transponder. Foi autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita, da EL, Leda, Bridge. Interceptando a Upper Zulu, 1-0, posso conforme rota do plano. Controle 1208 e transponder 5403, voo 1889. Correto, portão 9, chama pronto, pushback, saneamento, voo 1889. 1889, reportaremos. Paulo Salvador, boa noite, voo no 604, livrou. Voo no 604, boa noite, taxi via Alfa, Juliette, posição 02, pátio principal. Alfa Juliette para o 02, voo no 604. Né, 6259, continuação Sierra, autorização Guarulhos. Chiné 6259, informação Sierra, confere Guarulhos, nível 360 autorizado. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5154 no transponto. Sente o Chiné 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 na Dael, Leda, Leda voa Bridge, intercepta pelo 1-6 e após conforme a rota plano de voo 208, controle transponder 5154, Chiné 6359, portão 5. Sente apenas confirmando curva à direita após a decolagem, portão 05, chama pronto para o SPEC, saneamento, Chiné 6259. Afirma, vai curvar à direita após a decolagem, então na Dael, é, portão 5. Paulo Salvador, copia 5, Bravo Delta. Bravo Delta, prossiga. Boa noite, 5, Bravo Delta, pré-autorização de reforço. Da remota ponte 13 para o Finger número 11. Eu tô 89 na escuta. Zero 071, Centro Recife, ano 251, na perna 13325. Entra no 09. Assim está autorizado. Gente, se pronto, já autorizado, reporta táxi, gol no 889. 89. O Vitor Bravo Delta, só um instantinho para iniciar o reboque na 13. Temos um Boeing da Gol já autorizado no 09, que ainda me escuta aguardando. Ok, Vitor Bravo Delta.